Portal do Arrocha. Alguém bebeu tentando me esquecer, mas deu errado. Aí o coração reconheceu a voz de quem tá calado. Ligação muda, mas ouço o barulho. É a nossa ex-música tocando no fundo. Já imagino a cena, você na balada, num canto sem graça, querendo a sua casa. A pergunta é se valeu a pena ir sem eu. A pena ir sem eu. Barulho, é a nossa ex-música tocando no fundo. Já imagino a cena, você na balada, num canto sem graça, querendo a sua casa. A pergunta é se valeu a pena ir sem